chega de tanta exploração. Eu não posso ficar quieto, é chacina. Miséria, o nosso povo sem teto. Guerra pela terra, conflitos com a polícia. Assassinatos encobertos, mentiras na notícia. Crianças pela rua, no crack e na cola. Longe da escola, implorando por esmola. E nessa hora como eu posso achar tudo legal? Se o momento é muito mal, desigualdade social. É geral, capitalismo, imperialismo, neoliberalismo, tudo isso apoiado no racismo. Negros e mulheres são os mais atingidos. E já são 500 anos que somos oprimidos. O Brasil foi invadido, os índios foram assassinados, negros foram escravizados, e os europeus foram culpados. E os safados ainda cobram uma dívida que já pagamos com a vida. Confunde geração em geração. Salário digno destrava a mesma exploração. Manipulação, 500 anos de opressão. Das senzalas pra favela, miséria, prisão. O que fizeram com a nação, o povo sem memória. Forjaram nossa história, e o que vejo agora não é motivo de glória, nem orgulho, nem exaltação. Não, mas na televisão, o mesmo povo sofrido, oprimido na telinha, sorrindo a fim de festejar 500 anos de opressão. Retrospectiva, não é positiva. Contagem regressiva, mente ativa. Minha raiva contida, agressiva. Não vamos desistir, é preciso refletir. Parar, nem pensar, não vamos desistir. Desistir. Anos de Brasil, isso é tudo que restou pra mim. Por ser de rua e não ter emprego. Porra, vários aí, antecipando seu fim, sentando o dedo por um relógio, por um cordão. Se reagir, joga pro chão. Ela é do mundão, garantia do pão. Essa é a única profissão. E Joe liga, é, me revolve, é o que me mantém em pé. Deus existe, é, e eu tenho fé. E ele sabe qual que é, ó, fé, fé. Eu tenho quem merece, faço minhas preces. Este é meu único motivo de sonhar. Lira, no crime me largo, nas drogas me estrago. É lei do cão, chega, clique, maldade é um estado e pá. Meu milênio de neurose e ilusão. Pivete cria do sistema a 2000 graus, sangue bom. Volta criou, com desemprego, miséria, morte, ódio. Playboy com chip no rabo de computador. Cadeia lotada, dignidade tirada. Quem tem curso superior, hobby não pega nada. História de egoísta, fascista, nazista. Há muito tempo o povo pede por justiça. Sem moradia, sem nenhuma garantia. Sem respeito e sem direito à cidadania. Como se fosse um padrão criado há 500 anos. A maioria em terceiro, quarto, quinto plano. Comemorar o que? Mal dá pra sobreviver. Se a favela ainda não tem voz no poder, vai se fuder 500 anos. Aqui é outros 500, periferia em primeiro plano.